Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor? Reparem bem que toda vez que ela fala ilumina mais a sala do que a luz do refletor. O cabaré se inflama quando ela dança, e com a mesma esperança todos lhe põem o olhar. E eu, o dono, aqui no meu abandono, espero morto de sono o cabaré terminar. Rapaz, leva esta mulher contigo, disse-me um dia um amigo, quando nos viu conversar. Vocês se amam, o amor deve ser sagrado, o resto deixa de lado, vai construir o teu lar. Palavra, quase aceitei o conselho, o mundo, esse grande espelho, foi que me fez pensar assim. Ela nasceu com o destino da lua, pra todos que andam na rua, não vai viver só pra mim. Palavra, quase aceitei o conselho, o mundo, esse grande espelho, foi que me fez pensar assim. Ela nasceu com o destino da lua, pra todos que andam na rua, não vai viver, não vai viver só pra mim.